Solo Salvador, tá 3520, centro da Delta, 1990, Aracaju. 3520, chama em 1895. Verdade. Salvador, tá 3520, centro da Delta, nível 1990, Aracaju. Tá 3520, autorizado Aracaju, 190, direto, decola da 190, curva esquerda, Pucajamo. Controle 1208, transponder 5561. Nove, 190, autorizado Aracaju, direto, roda pista 10, curva esquerda, saída Pucajamo. 120.8 com controle e o transponder 5561, tá Salvador, boa noite, voo no 817, da Delta, para Guarulhos, 360. No 817, autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5566. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper Zulu 10, da El, Leda Bridge, 128-5566 para um voo no 817. 817 é um prospecto, né? Rebeca, seu nome é só 04, tá preciso 20. 3520, autorizado, chama taxa. Autorizado, tá preciso 20. Taxa direita via Índia, ponto espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 5. 10 no 5, direita Índia até o ponto espera da 10. 520, decolagem autorizado no 0, vento no 1, 0 grau, 059. Pode manter a na cabeceira no ponto de espera. Salvador, bom dia, TAM 3399 com a Delta, 350 Salvador. 3399, copia. Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, apertura 16. Decolada 10, curva direita, na Dael Leda Bridge, controle 1208, transponder 5571. Um. 3520, contato radar na decolagem, submarino 190 saída Puca. 190 na saída Puca. Pode voar direto. Jamo? Ou Puca? Ok, direto Jamo. Direto já, amor. seu 3520 pode voar com onde, senhor? Tá aguardando. T520 está autorizado para Aracaju. Aracaju. Salvador, gol 1817, na posição 5 para pushback, acionamento. 1817, 05, autorizado, chama tarde. 1817, autorizado, pushback, acionamento. 0, tá 3520. CRT, agora a transferência. Guardado. No 3520, chama o centro Recife na frequência 12545, alterno 2685. A bordo, Daniel 350. E é 152? 152. Sim, táxi direita, conjunto, táxi frente, parte, o índio, ponte, espera da 90, chama pronta, altímetro 90, 14. Espera, 14. No 8 no 7, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 079. Autorizado decolagem pro gol 8 no 7. Pode ser legal? Firma? Só se der. Vai solicitar 33990808 autorizado push, chama táxi. 817, decolou 241, controle 1208. 208, boa noite.